3608, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 1738. 19738, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 380. A EL 380 autoriza, Leda? Autorizado, direto Leda, voo 9738. 9738, direto Leda, 380. Solo Salvador, Papa Juliette Santos, está pronto para ingressar ao parque principal. Sente autorizado, reporta finalizando o reboque no gate 03. Ok, autorizado, reporta finalizando o reboque no gate 03. Gol não 561, não copia? 561, não copia, prosseguindo. Autorizando Galeão, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Eoleda Irume, após Irume conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5141, controle 1120 de Small Way. Galeão aprovado, decolada 10, curva direita, da EL, Leda, Irume, depois outro plano. 5141 no transponder e 208 controle, gol 1561. 1561 no contingimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gol 18 na escuta. 8-1 na escuta. Copia. 8-1 na escuta. Autorizado Porto Alegre, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita, na saída Abor 1 após Elefa, após Nítimo e após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5147 contra N1 no 20-8. 3340 Porto Alegre, decola da 10, curva direita, Arbor 1, Elefa, após Nítimo, após roda do plano. 5147, transponder 208, controle, gol 189. Sono 1, contingimento correto, aporte pronto para o pushback e acionamento. Maravilha, obrigado. O 9738, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Recife, 1251, 12835. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Solo Salvador, Papa Juliette, Santos, Boca, 3, Paulo, Salvador, bom dia. É o Rio, Índio, Oscar Gol. Prossegui, Índio, Oscar Gol. Autorização para teste de reatores, marcha lenta, 5 minutos aqui na posição, na faixa de TI, na posição 5 Romeu. Gente, para a nossa equipe de solo, recorte finalizando. É, só que o pessoal de solo aqui na empresa não se encontra aqui no momento. Teria como avisar eles, né, poder iniciar o teste? Afirmo, repórter finalizando. Sim, a gente tomaria um final. Solo, voo no 8, voo na posição meia para o pushback, treinamento. Não autorizado, chegar. Zero, puxa, chama o pushback, voo.